almost. Bichos saem dos lixos, baratas, deixa eu ver suas patas, ratos entram nos sapatos do cidadão civilizado, as pulgas. So let's try other. Okay, no problem. Let's try polícia. No, polícia não. Bichos! But if you can play this, no problem. We